olho. Aquela boquinha aberta de modelo. Preciso parecer popular, senão as pessoas não vão me notar. Seguidores eu posso comprar. Se eu ficar gordo, vou me retocar pra ter uma curtidinha. A curtidinha, a curtidinha, a curtidinha, a curtidinha. Like é importante pra você viver a vida.